servo anseia pelas águas, assim minha alma clama por ti. Minhas lágrimas são meu pau, enquanto pergunto onde estás aqui. Minha alma se abate em mim, mas eu escolho recordar do dia em que eu te louvava entre o povo no caminhar. Porque te abates, minha alma, espera em Deus. Minha alma tem sede de ti, do Deus vivo, do Deus real. Mesmo no vale da saudade, tua presença é meu sinal. Minha alma tem sede de ti. E mesmo quando a dor me cerca, eu te louvarei de novo, pois és minha rocha que não se quebra. De dia o Senhor envia seu amor, de noite sua canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida, minha esperança, meu abrigo. Tua presença é meu sinal. Espera em Deus, minha alma tem sede de ti, do Deus vivo, do Deus real. Mesmo no vale da saudade,